11h20 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E eu recebo neste momento no estúdio da CBN o Rodrigo Pedroso, ele que é gerente da empresa Skydive Foz, uma empresa que trabalha com paraquedismo aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Vamos ter um encontro de paraquedistas na nossa cidade já no comecinho agora de dezembro? Isso, nos dias 6, 7 e 8 a gente estima receber cerca de 70, 80 atletas para fazer essa confraternização anual que vai acontecer aqui em Foz. Esperamos atletas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. E é um evento que conta, inclusive, com o apoio aí da Federação Paranaense de Paraquedismo? Isso. Na verdade, a promoção, né, a Federação Paranaense que está promovendo esse encontro, com o intuito exatamente de fazer um chamar todos os amigos que são paraquedistas e fazer um evento recreativo para todo mundo se divertir e dar boas risadas. Eu que morei durante muitos anos ali na região norte do município, região da Vila Seia, do Porto Belo, a gente observa que já há muitos anos existe a prática do paraquedismo aqui em Foz do Iguaçu. Como é que a cidade é vista entre os paraquedistas? É um destino bastante procurado para essa atividade? Isso. Os paraquedistas gostam bastante de Foz do Iguaçu, primeiro pelo lugar que a gente está localizado, que é na Estância Hércules, ali no Porto Belo, e que tem uma visão muito privilegiada da barragem de Itaipu, e que é um cenário incrível, uma coisa emocionante. Quem puder conferir isso aí fazendo um salto, vale a pena. E a cidade de Foz do Iguaçu, ela é bem vista pelo atrativo turístico que ela tem, né? Ela tem a cidade suporta e tem toda uma estrutura para receber todo esse público. E além de Foz, as três fronteiras, né? Que tem a Cidade Leste e Porto Iguaçu aqui, que são muito atrativos para todo esse público. E você que é representante da empresa Skydive Foz, vale a pena a gente destacar que a partir já há vários meses, na verdade, nós temos uma opção de salto para não paraquedistas aqui na nossa cidade? Isso mesmo, é o salto duplo. A Skydive Foz está aqui em Foz do Iguaçu há 6 meses. O nosso intuito é oferecer para o público o salto recreativo, que é o salto duplo mesmo, onde a pessoa sem experiência alguma pode chegar lá, 15 minutos de instrução e já pode fazer um salto duplo. A pessoa vai só de passageiro, não precisa fazer nenhum tipo de manobra ou tomar altitude, é só ir junto para curtir o visual. O salto duplo, ele é difundido aqui no Brasil já há 20 anos, é uma prática que nunca teve acidentes aqui no Brasil, e é uma opção muito segura de você ter uma adrenalina aí legal. Falando em segurança, vale até ressaltar que nós temos um colega aqui de rádio, o repórter Maurício Freire, que fez este salto logo na primeira semana ali, e ele está vivo até hoje, ou seja, as pessoas têm medo muitas vezes de fazer, né? E o que ele sempre comenta é que pretende refazer, inclusive, essa experiência, saltar novamente. E o relato dele foi bastante interessante, porque até a gente observa em algumas fotografias, no começo ele está ali até de olho fechado, com medo do salto, mas são dois momentos bastante distintos, né? O momento da queda, que ocorre o salto efetivamente do avião, e depois o momento da abertura do paraquedas. São velocidades e experiências diferentes? Como é que você, que também já trabalha com isso, pode relatar para os ouvintes que nos acompanham agora? A emoção é muito grande de quem nunca saltou e vai lá ter essa experiência. Então, são várias sensações de medo, de aventura, muita adrenalina, de pânico. Então, a gente encontra pessoas com todas essas situações. A gente procura acalmar as pessoas dentro do que a gente consegue. E realmente, na saída do salto, a galera fecha o olho, a galera grita, a galera esperneia. Mas depois que começa a queda livre, elas se perguntam, por que eu não fiz isso antes? Porque é uma sensação muito boa, um visual muito legal e tem muita segurança. Durante a queda livre, a pessoa está caindo a 200 por hora, mais ou menos essa velocidade. Quando abre o paraquedas, ela reduz essa velocidade a praticamente zero. Então, tem essa diferença de queda, né? Com paraquedas abertos, tu vai estar voando a 30, 40 km por hora, e em queda livre, tu está a 200. Essa abertura do paraquedas, através de equipamentos, né, que existem para reduzir essa pancada, né, que seja de uma abertura do paraquedas de 200 para vir a zero. Então, o paraquedas é feito para isso, ele não vai gerar nenhum tipo de incômodo, desconforto ou pancada, né, durante essa abertura. Vamos até ressaltar aqui, porque quanto tempo mais ou menos demora Desde o momento que a pessoa está lá no alto do avião, começa a queda livre até chegar ao chão, são quantos minutos aproximadamente de salto? Quando ela está pronta para saltar, quando ela salta do avião, ela vai demorar aí uns 50 segundos de queda livre e depois cerca de 7 a 8 minutos com o paraquedas aberto até fazer um pouso suave ali na estância Hércules. Ou seja, dá para ver muita coisa durante esse trajeto. Enfim, é como você colocou, uma experiência que ao mesmo tempo ali é emoção e também a contemplação do visual da nossa região aqui. Muito legal. A gente dali consegue ter uma visão muito boa da Itaipu, que é o nosso cartão postal ali. Conseguimos ver a Ponte da Amizade, as Três Fronteiras. De longe, porque nós estamos do lado oposto, consegue se ver também as cataratas, mas bem longe. O visual é alucinante. A gente tem a barragem de Itaipu, que é um lago fenomenal ali, o visual que dá com o contraste do sol, com o contraste das nuvens. É um visual muito bonito, vale a pena conferir. Agora, existe algum tipo de restrição até com relação a pessoas que podem ou não saltar? Porque uma restrição que eu sei é a restrição com relação ao peso, porque o equipamento ele tem um limite ali realmente. Que tipo de restrições vocês observam? Bom, a primeira restrição é a idade do salto. A pessoa precisa ter no mínimo 16 anos. E dos 16 até os 18, precisa ter uma autorização por escrito dos pais da pessoa. Dos 18 anos para frente, não tem restrição nenhuma com relação ao salto. Pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum problema de saúde precisam consultar a gente antes para ver a possibilidade de fazer o salto. E basicamente é isso aí que precisa. Essas são as restrições aí para o salto. A questão do peso, até 95 quilos é totalmente aceitável dentro dos padrões que nós temos. E aí nós temos alguns equipamentos que suportam até 120 quilos. Então tem esse range aí que dá para usar. Para quem quer saber mais até, porque é uma atividade realmente interessante, é uma opção válida para quem quer vir aqui à região da Tríplice Fronteira fazer algo até diferente, algo que não se tem muita oferta realmente no Brasil. Quem quiser saber mais a respeito dessas opções de paraquedismo, salto duplo aqui na região de Foz do Iguaçu, como é que pode fazer? Então, pode comparecer lá na área de salto mesmo, na Skydive Foz, que fica situado no Jardim Porto Belo, no Aeroporto Hércules. Lá é a sede da Skydive Foz. Pode entrar em contato pelos telefones. Eu posso falar o telefone? Pode, à vontade. É o 3027-5070 ou o celular, que é o 9148-9756. Ainda para agendar o salto ou pegar alguma outra informação mais detalhada sobre o salto, pode ser enviado e-mail para contato@skydivefoz.com. Esses são os meios aí. Temos a nossa fanpage no Facebook. Lá também tem várias informações, tem várias fotos e vídeos dos saltos. As pessoas podem ter uma prévia do que é a adrenalina de estar saltando. E para quem quer participar deste encontro que acontece aqui em Foz do Iguaçu, encontro de paraquedistas entre os dias 6, 7 e 8, também há canais de formação. Como é que pode obter outros detalhes a respeito do encontro? Os meios de contato são os mesmos, os que eu passei agora, os dois telefones da escola, da Skydive Foz. O evento ele é aberto ao público, as pessoas podem estar lá participando do evento como espectadores, vendo os saltos acontecendo, como também podem fazer o salto duplo no momento que estiverem lá. Rodrigo Pedroso, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Muito obrigado.